Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A caça é fundamental, não só como um ritual de caça, uma permissão que você vai estar retirando da natureza aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. A força dos orixás. Mitologia e história contadas pela música brasileira. Aula de chama é louco, como uma fagueira. Aula de chama é louco, como uma fagueira. Eu araê, ode arerê, o que? Eu orixá arelô, como uma fagueira. Aula de chama. Oxóssi ganha de Orumilá a cidade de Queto. Um certo dia, Orumilá precisava de um pássaro raro para fazer um feitiço de Oxum. Ogum e Oxóssi saíram em busca desta ave pela mata dentro, nada encontrando por dias seguidos. Uma manhã, porém, lhes restando apenas um dia para fazer o feitiço, Oxóssi deparou com a ave e percebeu que só lhe restava uma única flecha. Ele mirou com precisão e atingiu a ave. Quando voltou para a aldeia, Orumilá estava encantado e agradecido com o feito de seu filho, com sua determinação e sua coragem. Ofereceu-lhe a cidade de Queto para governar até sua morte, fazendo dele o orixá da caça e das florestas, fazendo dele o rei de Queto. O que era? We'll be right back. No culto caboclo tem Oxóssi e Ogum são os patronos, né? Porque os dois são caçadores e se entende que os índios eram também caçadores, como Oxóssi, não sei o quê. Então os caboclos, por comparação, pertencem ao Oxóssi. Há cultos caboclos que antes de cantar para os caboclos, se canta para Oxóssi, né? Nem é para Oxóssi, se canta mais para Mutalabô, né? Que é o Oxóssi da Angola, né? Canta-se para Mutalabô, depois canta para os caboclos. Tudo. Em muitas casas fazem isso. Tentando confirmar a ligação dessas entidades caboclas com o orixá africano. Bem, falando um pouco do Oxóssi, é um orixá que na história até do candomblé, aqui do surgimento do candomblé aqui no Brasil, ele tem uma importância bem grande, porque um dos principais terreiros de candomblé de Salvador, o terreiro do Ilê Axé Opó Fonjá, a atual mãe de santo, a Olga, é Olga de Alaqueto, né, o rei de Queto. Oxóssi é considerado o rei de Queto, lembrando que sempre nas cidades africanas, cada cidade, cada orixá regia uma cidade. Então Xangô era rei de Oió e Oxóssi era rei de Queto. E o Oxóssi, lembrando sempre que ele é um caçador. E para a sociedade africana da época, uma sociedade basicamente que tinha como alicerce a caça para sustentação, a caça e a agricultura, você pensando nisso, você vê que essa atividade é uma das mais importantes dentro de qualquer comunidade africana, porque ela é responsável pela vida, né? A caça é fundamental, não só como um ritual de caça, uma permissão que você vai estar retirando da natureza aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Então essa relação que você tem com a natureza é fundamental, e o Oxóssi faz essa ponte também, porque não é uma caça discriminada. É uma caça que busca exatamente a sobrevivência, mas em harmonia com a natureza. A ferramenta que a gente chama desse orixá, do Oxóssi, que tem a saudação Oke Aro, é o Odé, que é como se fosse um arco e flecha, um arco com uma flecha só. Então o Oxóssi é aquele caçador, é aquele guerreiro caçador. Ele tem uma proximidade um pouco com Ogum, que Ogum é guerreiro e Oxóssi é o caçador. Então eles têm uma certa proximidade. E é um caçador que entra na mata determinado. Então os filhos de Oxóssi, eles prezam por isso também, por uma certa determinação naquilo que eles vão fazer. Eles têm sempre uma missão, e esse Odé que ele carrega, que é o seu símbolo, ele tem uma flecha só, um objetivo só. Então ele entra na mata determinada, até certas vezes com alguns feitiços, alguns encantamentos, para que esses seres da mata fossem mais facilmente abatidos. Que a paixão da Oxum é Oxóssi, né? Não é Xangô. Xangô foi o marido dela, mas a paixão... Ela é tão apaixonada que matou o cara, né? Matou o homem. Né? Quando Xangô cai, né, ele morre, Oxum vai para fora. Né? A única que morreu com ele foi Oyá. Some junto com ele. Oxum vai para fora. E quem a acolheu foi Odé, já era rei, né? Mas acolheu em deferência, afinal de contas era a rainha, né? Era uma das rainhas, né? Então acolheu, ele era vinculado, o reino de Queto era vinculado ao grande império de Oió, governado por Xangô. E ele era um dos mobá dele, né? Porque Xangô tinha, ele conquistava, mas não matava os reis. Chamava os reis para fazer parte do colegiado dele. Então ele tinha 6 reis da direita e 6 da esquerda. Uns que condenavam, outros que absolviam. Absolviam e condenavam alternadamente. E Odé era um desses reis. Então acolhe Oxum. E só que Oxum ficou encantado com aquele homem maravilhoso, aquele, né? Um rei devia ser belíssimo, né? E ela se encanta, mas ele não queria nada com ela, porque em respeito ao imperador, né, ao rei. E ela, mas ela é toda coquete, linda, maravilhosa, né? E queria porque queria dar pro cara. Queria porque queria. E ele, não, não, não, não. Até que ela faz a grande feiticeira, né? Ela também é uma feiticeira braba, né? Ela se fica nua diante do rio, aonde ele tinha que passar, né? Fica nua e se lambuça de mel. O cara não resistiu. O cara não resistiu. Caiu dentro. Caiu dentro. E ela, encantada, porque tinha conseguido o cara, né? Leva para o habitat dela, que são as águas. O Oxóssi não sabe nadar. E ele morre lá no fundo. Quando ela percebe, depois de fazer amor com ele, não sei o quê, blá, blá, blá, ele está morto. Tem o Odu que fala isso, é de Bolamo, é aquele que fica estagnado, né? Lá no fundo. E ela fica desesperada, mas ela tem no ventre dela o fruto desse relacionamento que chama-se Logum. Logum é Dé. Então ele é filho de Oxóssi com Oxum. Então ele carrega esses dois genes e as características dela. Dela e dele. Então ele passa 6 meses com a mãe, 6 meses com o pai. Bonito, né? Essa história. Menino caçador, flecha no mato gravio. Menino pescador, pedra no fundo do rio. Coroa reluzente, todo ouro sobre azul. Menino onipotente, meio Oxóssi, meio Oxum. Menino caçador, flecha no mato bravio. Menino pescador, pedra no fundo do rio. Coroa reluzente, todo ouro sobre azul. Menino onipotente, meio Oxóssi, meio Oxum. Teu axoxô, teu onjé de coco e milho. Me dá do teu axé, que eu te dou teu mulucum. Menino doce mel, meio Oxóssi, meio Oxum. Meio Oxóssi, meio Oxum. Dé significa caçador, né? Dé é o verbo caçar. E não tem nenhuma cantiga que eu conheça e falar de Oxóssi. Oxóssi, então, há várias versões para esse nome de Oxóssi. O Fernando de Portugal diz que Oxóssi tem existe uma poesia na Nigéria que diz que Oxóssi, o grande caçador, andava com a sua esposa Oxóssi. Então ele tem essa versão, mas aí eu já ouvi outras versões, que diz que Oxóssi significa Oxó-Ossi, que significa o feiticeiro, Oxó é feiticeiro, mago, né? Do lado esquerdo, quer dizer, um ébora. Os orixás são assim, os orixás e os éboras, né? Os orixás são aqueles que vieram do Orun, os funfuns, são considerados os verdadeiros orixás. Os que nasceram ou se estabeleceram na terra são os éboras. Então, ele é um ébora, porque ele nasceu na terra. Considerado filho de Iemanjá, né? De Iemanjá, um dos, né? Os filhos de Iemanjá. E existem vários Odé, né? Existe aquele de uma só flecha, o de 20 flechas, de 40 flechas, 60 flechas. Ou tocando Xoxô, ou tocando Togum, ou tocando Godi, e assim vai. Aquele que que caça e cozinha a caça, que é o Danadana, o Ale, e vários Odés, né, caçadores. Inclusive, Ogum é um caçador também. A lenda diz que Ogum é o primeiro filho de Iemanjá, né? Uma das lendas, né? Diz que é o primeiro filho de Iemanjá e que ele é que ensinou a Odé a caçar, né? E partiu, porque Iemanjá era muito possessiva. Queria os filhos para ele, de fato. Filha de Iemanjá é um problema danado. Sabe, é tudo dela, é uma proteção infernal. Então, disse que ela estava oprimindo demais com aquele excesso. Mãe, né? Mãe é mãe, né? Mãe é mãe em qualquer lugar, não muda. Até orixá, né? É igual. Então, Ogum rapou fora. Rapou fora. E Odé ficou, era mais novo, ficou ali. Até que um dia, ele, não aguentando mais, seguiu. Só que o irmão, Ogum, era o senhor dos caminhos. Ele não. Ele se embrenha na mata e se perde. Porque ele não pediu licença a Guinju, o guardião da mata, de penetrar nos domínios de Aguinju. E ele se perde e sofre muito dentro da mata. Porque ele não tem conhecimento, ele não tem nada. Então ele passa 7 anos perambulando na mata. Perdido, com fome e se virando, né? Tendo que se virar. Até que um dia, um outro orixá, ele se embrenha numa mata e numa clareira. Ele vê uma grande árvore. E cansado, ele se prostra ali, né? Essa árvore era a casa de um outro orixá, chamado Luerê. E essa árvore chama-se Iroko. A árvore Iroko, né? Já ouviu falar, né? Iroko não é o deus, é a morada dele. O deus chama-se Luerê. E o Luerê, vendo aquele ser humano ali, se apiedou dele e indica o caminho de volta para ele. E ele sai da mata, né? O encanto acaba, o Luerê tira o canca dele e ele volta para casa, para a terra de Queto, onde ele era mais um caçador. Com relação ao sincretismo de Oxóssi, o Oxóssi é, na Bahia, o que seria o Ogum para a gente aqui no Rio de Janeiro. Tem até um samba que fala sobre isso, que diz: na Bahia é São Jorge, no Rio é São Sebastião, Oxóssi é quem manda nas bandas do meu coração. Oxóssi, filho de Iemanjá, divindade do clã de Ogum, é Ibualã, Maéiné, que Oxum levou pro rio e nasceu Logunedé. Sua natureza é da lua, na lua Oxóssi é Odé. Odé, Odé, Odé, Odé, rei de Queto, caboclo da mata, Odé, Odé, quinta-feira é seu Ossé. A xoxó, feijão preto, camarão, amendoim. Azul e verde suas cores, calça branca arrendada, saia curta estampada, roja e couraça prateada. Na mão ofá, iruque, oque, oque, oque, arô, oque. A jurema é a árvore sagrada, oque, arô, oxós, oque, oque. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Oxóssi, filho de Iemanjá, divindade do clã Jogum. É Ibualã, seu louco bebê. Sua natureza é da lua, na lua Oxóssi é Odé. Odé, Odé, Odé, Odé, rei de Quedo, caboclo da mata, Odé, Odé. Quinta-feira é seu Ossé, a xoxó, feijão preto, camarão, amendoim. Azul e verde suas cores, calça branca arrendada, caia curta estampada, roja e couraça prateada. Na mão ofá, iru querê, oque, oque, oque, arô, oque. A jurema é a árvore sagrada, oque, arô, Oxós, oque, oque. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxós é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxós é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Que esse é um orixá que faz com que a gente perceba muito bem que o orixá, ele é um só, mas ele tem apropriações diferentes. Então você tem o orixá do candomblé. Você fala, ah, mas a Umbanda usa esse orixá também na Umbanda. Ah, então são coisas diferentes. Não são coisas diferentes. Da mesma forma que o orixá Oxóssi, ele não é o mesmo no candomblé que veio da Bahia, porque ele era cultuado, ele era o único deus cultuado na cidade de Queto, ele era o Alá Queto, era o rei de Queto. Quando ele vem para o candomblé, ele passa a ser mais um orixá cultuado dentre todos os outros existentes. Então você seria como uma... em vez de ele ser o principal, ele passa a ser mais um naquele panteão de deuses. E a Umbanda apropria isso aqui para ela também de maneira diferente, porque muitos terreiros de Umbanda fazem os cultos, o culto a Oxóssi, mas não fazem a incorporação, não fazem o toque de Oxóssi, fazem só o culto ao orixá, essa divindade da natureza. E esse culto caboclo tem a ver com o culto à ancestralidade, que é a mesma coisa que nós acreditamos. A gente cultua a ancestralidade. O cerne da religião africana é essa, o culto à ancestralidade. Até, por exemplo, eu sou filho de Xangô. Significa que meu pai, meu avô, até chegar o homem lá atrás, até 5 mil anos atrás. É isso que a gente acredita. Eu sou caboclo, eu sou de guerra. Fui o primeiro que cheguei aqui na terra. Eu sou caboclo, eu sou de guerra. Fui o primeiro que cheguei aqui na terra. Foi meu pai que me mandou. Eu sou príncipe, ele é rei, é meu senhor. Foi meu pai que me mandou. Eu sou príncipe, ele é rei, é meu senhor. Sou caboclo, sou de guerra. Foi o primeiro que cheguei. Eu sou de guerra, fui o primeiro que cheguei aqui na terra. Sou caboclo, eu sou de guerra, fui o primeiro que cheguei aqui na terra. Foi meu pai que me mandou. Eu sou príncipe, ele é rei, é meu senhor. Foi meu pai que me mandou. Eu sou príncipe, ele é rei, é meu senhor. Awanixa omode louco, como uma fagueira. Eu araê, odeá. Axé para os convidados, Dofono, Mestre Luizão e Rogério Capelli. Saravá para as músicas, Caboclo, Remédio, Oxóssi, Ponto de Oxóssi, Afoxé para Logum e Caboclo Velho, Colofé. Direção, produção e roteiro, Juliano Jajá, Júlio Braga e Rogério de Oliveira. Mixagem, Arthur Ferreira. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.